Paz do Senhor! Eu amo cantar hinos. Existem vários tipos de hinos. Na história da humanidade, na história das nações e dos povos, quando havia um combate, quando havia uma guerra, antes eram enviados aqueles que levavam a bandeira e cantavam um hino de guerra, um hino que exaltava o povo, que exaltava aqueles que iriam ao combate. Eu gosto de cantar vários hinos. Existem muitos tipos de hinos. Existem aqueles que louvam a Deus. Existem aqueles que engrandecem uma nação. E quem é que, ouvindo este hino que você está ouvindo, de repente seu coração não bate mais rápido, suas emoções se agitam e você tem vontade de gritar e torcer por ele? Ore pelo Brasil. Que esse povo sempre tema o Senhor e ande nos seus caminhos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.